Independentemente de um meio ser a neotenia ou a progênese, a consequência evolutiva é chamada de pedamorfose. Não é difícil ver sua plausibilidade. A desaceleração ou aceleração de certos processos de desenvolvimento em relação a outros é coisa que ocorre o tempo todo na evolução. Denomina-se heterocronia e, presumivelmente, pensando bem, tem de basear muitas das mudanças evolutivas na forma anatômica, se não todas. Quando o desenvolvimento reprodutivo varia heterocronicamente em relação ao resto do desenvolvimento, o que pode evoluir é uma nova espécie que não apresenta o estágio adulto anterior. Parece ter sido isso que ocorreu com o axolotl. O axolotl é apenas um extremo entre as salamandras. Muitas espécies parecem ser pedamórficas, pelo menos em certo grau, e outras fazem coisas heterocronicamente interessantes. As várias espécies de salamandras, chamadas coloquialmente de tritões, têm uma história de vida bastante reveladora. Asterisco. A. Fink Notl, por carta. Fim da leitura de asterisco. O tritão vive inicialmente na água como uma larva dotada de guelras. Depois emerge da água e, tendo perdido as guelras e a quilha na cauda, vive por 2 ou 3 anos como um tipo de salamandra em terra firme. Mas, ao contrário de outras salamandras, o tritão não se reproduz em terra. Ele volta para a água, readquirindo algumas de suas características larvais, porém não todas. Diferentemente dos axolotls, os tritões não têm guelras e sua necessidade de subir à superfície para respirar é uma restrição importante e competitiva à sua corte subaquática. Ainda que não readquiram as guelras do estágio larval, eles voltam a ter cauda e, em outros aspectos, também lembram uma larva. Mas, ao contrário de uma larva típica, seus órgãos reprodutivos desenvolvem-se e eles fazem a corte e se acasalam debaixo d'água. A fase de terra firme nunca se reproduz e, nesse sentido, poderíamos preferir não chamá-la de adulta. O leitor poderia perguntar por que os tritões se dão ao trabalho de se transformar em uma forma que vive em terra firme se depois terão de voltar à água para se reproduzir. Por que não fazer como os axolotls, começar na água e ficar por lá? A resposta parece ser que existe uma vantagem em reproduzir-se em lagoas temporárias que se formam na estação das chuvas e estão fadadas a secar, e que é preciso ser bom em terra firme para alcançá-las. Isso nos lembra Homer. Tendo chegado a uma lagoa, como reinventar o equipamento aquático? A heterocronia vem em socorro, mas é uma heterocronia de um tipo especial que envolve reverter depois que o adulto seco cumpriu seu propósito de dispersar-se para uma nova lagoa temporária. Os tritões evidenciam a flexibilidade da heterocronia. Eles lembram minha exposição sobre como genes em uma parte do ciclo de vida sabem como fazer outras partes. Os genes das salamandras em terra firme sabem como fazer uma forma aquática porque já fizeram uma, e para provar, é exatamente isso que os tritões fazem. Os axolotls, em um aspecto, são mais diretos. Eles eliminaram a fase terrestre do final de seu ciclo de vida ancestral, mas os genes para fazer uma salamandra de terra firme ainda espreitam em todo o axolotl. Há tempo se sabe, graças ao clássico trabalho de Lauf Berger e ao de Julian Huxley, mencionados no epílogo de O Conto de Littlefoot, que esses genes podem ser ativados em laboratório por uma dose adequada de hormônios. Axolotls tratados como tiroxina perdem as guelras e se tornam salamandras terrícolas, exatamente como faziam seus ancestrais de modo natural. Talvez o mesmo possa ser obtido pela evolução natural, se a seleção favorecê-lo. Um modo poderia ser uma elevação geneticamente medida da produção natural de tiroxina ou um aumento de sensibilidade para a tiroxina existente. Talvez os axolotls tenham passado repetidamente por evoluções pedomórficas e reverso-pedomórficas ao longo de sua história. Talvez todos os animais em evolução estejam continuamente, embora em um grau menos notável que o axolotl, movendo-se para um lado ou para o outro em torno de um eixo de pedomorfose, pedomorfose reversa. A pedomorfose é uma daquelas ideias que, assim que a entendemos, começamos a ver exemplos por toda a parte. Um avestruz nos lembra o quê? Durante a Segunda Guerra, meu pai era oficial do Regimento Colonial Britânico King's African Rifles. Seu ordenança ali, como muitos africanos de seu tempo, nunca vira a maioria dos grandes animais selvagens que dão fama à sua terra natal, e quando avistou pela primeira vez um avestruz correndo pela savana, berrou espantado. Uma galinhona, uma galinhona. Ali quase acertou, mas teria sido mais perspicaz se dissesse um pintinho gigante. As asas do avestruz são um toquinho de nada, como as de um pintinho recém-nascido. Em vez das penas robustas de uma ave voadora, as penas do avestruz são versões grosseiras da penugem fofa dos pintinhos. A pedomorfose ilustra nossa compreensão da evolução das aves não voadoras, como o avestruz e o dodô. Sim, a economia da seleção natural favoreceu plumas macias e asas minúsculas em uma ave que não precisava voar. Veja o conto do pássaro-elefante e o conto do dodô. Mas a rota evolutiva que a seleção natural empregou para atingir esse resultado vantajoso foi a pedomorfose. Uma avestruz é um pintinho em tamanho extra-gigante. Os cachorros pequineses parecem filhotes em tamanho grande. Asterisco. A pernóstica interferência do idioma que nos impôs Beijing, Mumbai e cosmonauta até agora nos poupou de cão beijinguês. Fim da leitura de asterisco. Os adultos têm a testa abaulada e o porte juvenil, inclusive a graça juvenil de um filhote. Conrad Lorenz sugeriu, gracejando, que os pequineses e outras raças de cães com cara de bebê, como os King Charles Spaniels, falam aos instintos maternais de mães frustradas. Os criadores, sabendo ou não o que estavam tentando obter, sem dúvida ignoravam que estavam tendo êxito graças a uma versão artificial da pedomorfose. Walter Gernsteig, renomado zoólogo inglês de 100 anos atrás, foi o primeiro a salientar a importância da pedomorfose na evolução. O argumento de Gernsteig foi depois retomado por seu genro, Alistair Hard, meu professor na faculdade. Sir Alistair comprazia-se em recitar os versos cômicos que eram o meio preferido de Gernsteig para comunicar suas ideias. Na época, eles eram um tanto engraçados, mas não, a meu ver, o suficiente para justificar o elaborado glossário zoológico que precisaria acompanhar sua reprodução aqui. Asterisco. Um trecho de um deles encabeça o conto do Anfióxo. Fim da leitura de asterisco. A ideia de Gernsteig sobre a pedomorfose, contudo, é hoje tão interessante quanto sempre foi, o que não significa necessariamente que seja correta. Podemos conceber a pedomorfose como um tipo de jogada evolutiva, a jogada de Gernsteig. Ela pode, em teoria, introduzir uma direção inteiramente nova na evolução e até, como acreditavam Gernsteig e Hard, permitir um escape de um beco sem saída, um escape notável e, pelos padrões geológicos, súbito. Isso parece especialmente promissor se o ciclo de vida contiver uma face larval distinta, como a do girino. Uma larva que já esteja adaptada a um modo de vida diferente daquele encontrado no adulto da forma anterior está equipada para desviar a evolução para uma direção totalmente nova com o simples truque de acelerar a maturidade sexual em relação a tudo mais. Entre os primos dos vertebrados estão os tunicados ou os axídeas. Isso parece surpreendente, pois as axídeas adultas são sedentárias e se alimentam filtrando a água ancoradas em rochas ou plantas marinhas. Como esses sacos d'água molengos podem ser primos de peixes vigorosamente nadadores? Bem, a axídea adulta pode parecer um saco, mas a larva lembra um girino. Chegam a chamá-la de larva girino. Você pode imaginar o que Gernsteig pensou disso. Voltaremos a esse assunto e, infelizmente, lançaremos dúvidas sobre a teoria de Gernsteig quando nos reunirmos às axídeas no Encontro 24. Tendo em mente que o pequinês adulto é um filhote crescido, pense na cabeça dos grandes primatas juvenis. O que eles lembram? Você não acha que um chimpanzé ou um orangotango juvenil é mais humanoide do que um chimpanzé ou um orangotango adulto? Trata-se de uma questão polêmica, mas para alguns biólogos, o ser humano é um grande primata juvenil. Um grande primata que nunca cresceu. Um grande primata axolotl. Já encontramos essa ideia no epílogo de O Conto de Littlefoot e não a retomarei aqui.